positivo. Veio pro Paulo Lima, só confirmando o POP que não foi copiado. Fiz a bordo, senhor. Certo, grato. Dia, após interceptar o Pedro 16, até PHZ. Responde ao 5463 e o controle 120.8. Certo, daí é o Leda Pride, Y16 após Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto, Trivi. Decoda 1-0 com a primeira curva à direita, cotejo por gentileza. Dael, Leda, Pride, após até Zulu 1-6, até BHZ e após Trivi. Decolada 1-0, vou mexer. Corrigindo curva à direita, decoda 1-0, curva à direita, perfil da Dael. Curva à direita. Cava Degó, 2-0-1-1, ready to o objeto de 741 correto, é pronto. Tá pronto. Confirma, senhor, tá pronto já? Vai, vou estar pronto. Gente. Mas é a fase 011. Eu só tenho um call. Clear text. Until taxiway hotel. After that, for crossing runway 1028. Contact tower 118.6. Clear to taxi via hotel, hotel F. And I will call 118.6 to cross. So that's how sure you're going to warm up. 1 milha da 35, Thiago Fatão, ainda não avistado. 1 milha. Torre Salvador, boa tarde, eu estou 4463, ponto de cidadão na 0, então. Autorizado em decolada 10, 200 graus, 8 nós. Autorizado, a linha decolada 1-0, azul 4-4-3. Decolada 1-0 com primeira curva esquerda. Transponde 5406 e o controle Salvador 120.8. Autorizado, Recife, pela Uptwist 58, nível 390, Pulsa Caju. Decolada 1-0, curva esquerda, 5406, 120.8, voo 1-2-0. Apenas confirmando a saída Pulca, transição Caju. Pulca, transição Caju, gol 1260. Correto, em pronto, gol 1260-08. Oi, confirme vento para azul, para estar perto. 1-9-0 graus, 8 nós. 10 graus, está iniciado no lugar. Entendi. Adotala, Goresta, no Brasil, na asfalto 2-0-1-1, on taxi, hotel, request, cross, vamos aí. Mantém posicional, mantém posicional and wait to cross. Eu aí, mantém position, visa o request. Fotango, reporte em solo controlado na BTA, tem livre ingresso até parte 5. Positivo. Do 4463 declarado 25 controle 120.8, tem um bom voo. 1208, controle 4463, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4463, cruza 1500, Dael. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para o nível 1-60 na saída da El, após Leda direto de Elso. Subida para 1-60 na Dael, após Leda, Dael, Dael e Leos, azul 4463. Alpha 2011, clear taxi via Alpha, Juliet, Manipron, after that India and Alpha. On hold short, runway 10, contact tower 118.6, Q1H1018. What is taxi via Alpha, Juliet, Manipron, India, and hold short runway 10. There I will call 118.6 with Alpha 2011. Autorizado como sinal nível 220, azul 4463, obrigado. O 4463 autorizado, está presente direto Ilhéus. Está presente Ilhéus, 4463. Controle de Salvador, muito bom dia, Web 671, cheio da Gol. Web 671, controle de Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro no 018. Para o 050 na Mare, no 018, 672. Livra para regresso. Localizador da 10.4.76. Torre 118, decimal 62. 66, até. Até. Takeoff immediately. Slow line up and takeoff. Wind is 200, news with 8 knots. Line up and takeoff immediately. We're going to pass 2011. Torre Salvador. Boa tarde, azul 4076, estabilizado, localizador 110. Enquanto a aproximação, azul informa o tráfego da Força Aérea 1 Brasília. Iniciar a decolagem, só agora no livre. Sem problema, agora tá. Prossiga 2230. Repetir por gentileza, só entrecortada a fonia. A ótica, por gentileza, corre história da conquista. Tenente, minutinho para a cópia, 2230. Sim, boa embaixo travado, 4076. Ciente, tem pista livre, pelo autorizado, 190 graus com 7 nós. Livre, pouso na 10, 4076. Civil Babylon, airborne at 3-0, Coronel Control, departure frequency 120.8. 120.8, 2-0, história da conquista, rota direta, nível de voo 200, saída Arbor, após direto. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, o transponder 5467 e o controle Salvador 120.8. correto, em pronto, 2230 na 114. Brasília Force 011, radar contact on departure, clock to flight level 250, Puka departure, casual transition. 250, Puka departure, casual transition, Brasília Force 011. Brasília 76, bem-vindo, Solos 32, direito ao livrar 121.9. Solos 1947076. Ponto para puxa, acionamento, pátio 3. 5940, livre acionamento, pushback em coleção tipo Solos para táxi. 5490. Gol 1260-08, para puxa, acionamento. 1260-08, livre acionamento, pushback conexão equipe Solos Champ para táxi. 3 acho marinho, obrigado, presidente. Solo Salvador 4076 da Azul, livrou. Azul 4076, 2 ataques de Alfa, chamante da Juliette. De Alfa, chamante da Juliette 4076. Autorizado. Autorizado, Zuna, né? Portaré estabilizado, né? X-ray 210, mesa 21. Gol no 754, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1018. Quatro 407, exato, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4076. Trip 5490, pronto para o táxi, POB 67, autonomia 4 horas e 20, alterna Salvador. Trip 5490, está autorizado táxi em frente ou reportar para ingresso ao pátio principal? Sente em frente, reportará para ingresso ao pátio. está antes do pátio trip 5490. Autorizado ingresso no pátio principal, pós Índia Alfa, ponte perna torre 118, são 62 ajuste no 08. Ciente, trip 5490. Torre, muito boa tarde, trip 5490, pronto, ponto, espera. 5490, autorizado em decolada 10, vento 210 graus, 7 nós. Livre decolagem, trip. Gol 1260, autorização de táxi, alterna Salvador, 3:10, 128 a bordo. Táxi, via pátio, Índia Alfa, ponte espera, pistão 20, torre 112, são meia dúzia, ajuste no 08, gol 260. Pátio Índia Alfa, 1086, 260, obrigado. O 6721 pode voar direto externo. Negativo, vai completar o final do procedimento LSXU e o objeto 6721 e agora com a torre 118 decimal 612. Perfeito, meia dúzia, picada, pontinha. Composto. Torre, bom dia, o WebMS721 estabilizado. 6721, ciente, reporta o fundo externo, vou ter baixo travado. Pode baixo travado, 6721. Sigo mais 7, Romeu. Prevô em Sussuarana, confirma? Zero decolado agora, às 40, controle 120.8, bom voo. 128, obrigado, bom trabalho, trip. Webjet 6721, no tempo autorizado 10, vento 210 graus, curte nós, repórter embaixo travado. Embaixo travado já está, livre pouso na 10, metade. Torre Salvador, gol 10, próximo, considerado 10, tá próximo. Mantém ponto de espera, gol 10. Perfil da bomba. 5490, contato radar na decolagem, sub para o nível 200 na frente da Momo. Subindo para 200 na Momo, está livre da restrição ou deseja que mantenha? Livre. Gato. O 754 autorizado a final do procedimento LSXUI, desce agora 2 pés, altímetro 1008, reporta estabilizado. 1-0-8, autorizado em LSXP, gol na 754, está livre da restrição em TAP? Livre. Até 2000 na 754. Tem apenas o transponder? Correto, confirme a pessoa da borda e o pátio que se encontra, é a bata. Mesmo táxi de decolagem, torre 118, decimal 62, ajuste no 08. Fernando Alves, 6741, gate 10. 6741 vai guardar o número 2 no setor. Vai guardar. 360, observando o tráfego da Web, Lima, tem Apache. Posso passar de aeronave no final, ali mantém 190, bola 210. 5-1 no POB, alterna Salvador, 2h50 na Fronto Totax. Fez ataque, via Pátio, Índia Alfa, ponte pé, pistão 0, torre 1-1-8-1-62, ajuste 1-0-8, passarela 2-2-3-0. Gente, via Pátio, Índia Alfa, ponte pé, 18-6-2, 2-2-3-3-0. Jet 741 tem livre acionamento, pushback em coordenação com o equipe de solo, chama para o táxi. Pois é, pushback acionamento é para dar ataque para 671. 721, bem-vindo aos 43, solo aos 43, ao livrar 121.9. 219.7. Essa é 21. Vitória, Dael, Leda, Eudes. A informação é Oscar, ajuste no 08, aguarde um minutinho para a cópia. Prepara, Dael, Leda, Eudes. Dael, Leda, Eudes, com 18, Oscar. 406, 86 agora. 89, desculpa. Solo, muito bom dia, o ato está a cargo 9829, solicitando nível 390 para Recife. Sente, confirme o horário do plano do senhor. É o 20 ainda. Gente, eu não possuo o plano do senhor ainda no momento. Quando chegar aqui pro meu sistema, eu entro em contato com o senhor pagando a sua autorização, ok? Tá ótimo, nós já estamos prontos, por isso que estamos chamando um pouquinho adiantado. Fico aqui na sua escuta, obrigado, hein? Nada. Salve Salvador, boa tarde, 7721, agora na resposta. O 6721, seus ataques via Alfa, chama a gente da Juliette. Alfa, chamar a gente da Juliette, foi. O azul 489, ponto para cópia? Afirmo, prossegue. Autorizado Salvador Vitória, via Upper Whisky 50, nível de voo 300. Saída Dael, Leda, após Leda, Eudes. Decoda 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5511 e o controle Salvador 120.8. Gestão autorizado para Vitória, 300, Dael, Leda, Eudes, Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, intercepta a saída. 559, transpondo 208, controle azul 4089. Correto, vamos para pushback também, azul 4089. Gente, 4089. Controle, boa tarde, vão 260, bom serviço. Vona 260, contato radar na decolagem, sul para o nível 390 na saída Pulga, transição Caju. 390 na Puca, Caju. Brasília, Fonte 201, Oman, contact now, receive center, 126.125.45, infanable 126.85. 125.45, infanable 126.85. Brasília, Fonte 201, thank you, have a good job. Have a nice flight. Decolagem, pistão no zero. Decolagem na 0, 2230. Tenta apenas o Boeing da companhia taxando no 04. Quando no ponto de espera pistão no 0, vai chamar a torre em 118.62, ajustando 1-0-1-7, Webjet 6741. 7-1-0-1-7, Pátio, Índia, Alfa, monitor 118.6, próximo ao ponto de espera 6741. 7721, Web 6721, autorizado Juliette, portão 04. Tareto 2230, decolado 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2230. Juliette Romeu, acione 0115 no transponder, prossegue com proa norte, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Aciona 0115, o controle é 120, decimal 8, 0, grato. Controle, o papapá, Mike Gillette Romeu, decola da 97 com o Pronorte na sua escuta. Mike Gillette Romeu, mantém condições usuais, altem para Salvador 107. Confirmando por quantas milhas vai se afastar? Até umas 8 milhas, senhor. É, próxima mata escura. Certo. Controle Salvador, bom, boa tarde, 3204, informação Oscar. A 3804, boa tarde, essa é a identificação, desça para o nível 050 na chegada à mare, altímetro no 017. Identificou a 050 com 107 da 3204. Controle, voo no 260. Voo no 260, controle. Possibilidade de voar direto Aracaju? Aguarde. Aguarde. Do LV7, que estamos próximo à ponte de espera da onda 0, topo. A linha decola de imediato sem parar o ônibus. Vai decolar sem parar o ônibus, 7, 4, 1. Autorizado, 180 graus, 8 mais. 7, autorizado. Mike Juliette Romeu, confirma, tem condições de informar quantas milhas a lateralmente fica a mata escura do marcador externo? Negativo, senhor. Eu vou manter a proa noroeste, para não interferir aí com a final do 90, e quando eu estiver no través, eu informo ao senhor. Sente. Aguardando. Juliette Romeu, mantendo essa distância do marcador externo, está autorizado. Ok, então está autorizado, como se fosse fazer, efetuar um cruzamento para o setor sul, senhor? Mike Juliette Romeu está autorizado no momento, mas mantém a escuta para, quando solicitado, abandonar o setor com pronóstico. Ok, na escuta do controle, a minha proa agora é 240. Senta, autorizado. Controle Salvador, voo na 600, cruzou 170 para 150. Voo no 600, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada mare, altímetro no 017. Aidente 060, 1017 na 600 na mare. Vento 190 graus, 99, pouso autorizado.